que você come, que você bebe, o que você fuma, que você compra, que você veste, o que você usa, com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. E o flanelinha, e o avião, e a camisinha. O que você fala no celular, com quem você fica, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. E a bebedeira, e a forma física, e esse cara aí do lado, com quem você anda, com quem você vive, quem você ama, com quem você se envolve. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. Que você come, bebe, fuma, compra, veste e usa. Que você come, bebe, fuma, compra, veste e usa. Senão você dança.